mais top e completa do Pará. Chegou. Pra ter um som igual ao meu, não é só querer. Tem que conhecer de grave de projetos, entender. Tem que conhecer de grave de projetos, entender. Essa é a nova F250 Pancadão, projetada pela WG Audio Service, a melhor montadora do Brasil. Vem de mão aberta, vem de mão aberta, vem de mão aberta, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Equipada com alto-falantes Spider e módulo Saúde Digital, rodas aro 24, suspensão a ar e um complexo sistema hidráulico totalmente diferenciado. Eita, mano! Toca o negócio aí. Aqui está a nova F250 Pancadão, de Nova Timboteua, Pará. Essa bate pesado. Ah, tem que respeitar. A espera acabou. A hora do show é agora. Vamos lá, Bruno. Bota F250 Pancadão no 14. DJ Mariano, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. A dupla chegou. E o bagulho endoidou, Bora endoidar com a dupla 3D, Mariano e o Magrão. É a dupla 3D. Não mexe com top, picada é selada. Júnior Santorini. Picada é selada. Nova F250 Pancadão. Ela é completa. Ela é diferenciada. O melhor DJ tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Sound Digital. Techfix, assistência técnica. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando. F250, Pancadão, é um show audiovisual. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando. Top baterias, com as melhores marcas. Lava Jato e Conveniência, Roca Maguari. Esse é só o momento e faz.

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Vamos lá, Bruno. Bota F250, pancadão no 14. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze! J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze! Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze! No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. Can't put my finger on it, never know just why I'd want to. for all my. We're blazing high, smoke fills the night. I'm gasoline, you're fire. Pancadão é um show audiovisual. Sound Digital. Tech Fix, assistência técnica. We're blazing high, smoke fills the night. I'm gasoline, you're fire. You're burning me down. Burning me down. You're burning me down. Burning me. Light my body. Cima é no 14. Essa é a nova F-250. Pancadão. It took my whole life just to feel that. Top baterias com as melhores marcas. Now all these feelings never let me down. Lava Jato e Conveniência, Rota Maguari. A thousand places everywhere I go. I feel the heart beating. And even far, this is my heart. Oh, it never let me go. pressão. Minha F 250 pancadão. Cê é do Playboy do Paradão, hein? Amsterdã Pescados. Do jeito que tu gosta aí, ó. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação. Fazendo som diferente pra novinha do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate um bundão no chão, a menina bate um bumbum no chão. Vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate um bumbum no chão. Vai no chão, no chão, no chão. E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bundão no chão. No chão, no chão, no chão. A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão. Vai no chão, no chão, no chão. Eu não me disse qual a melhor cerveja do Brasil, ô Pucinelli. Sérgio, Sérgio, no cuecas. Farmácia do Camarada Brasileiro. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação. Fazendo som diferente pras novinhas do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai, vai, vai. E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bundão no chão. Vai no chão, no chão, no chão. A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão. Vai no chão, no chão, no chão, no chão. E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate, bate, bate, bate, bate, bate. Olha no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão. Vai no chão, no chão. Tu quer outra coisa? Tu só vai tocar isso no teu carro de som. Eu não me digo aí, Fiodon. Tu quer um sorriso igual o meu? Vai lá na quadra, Fiodon. Sérgio, você não pega. DJ Mariano, o som mesmo, o som automotivo. Aumenta o som aí, solta o grave que ela libera. Libera, libera, libera, libera, libera, libera. É grave de paredão, quebra, bater bumbum no chão. É grave de paredão, quebra, mais top e completa do Pará. Chegou, essa é a nova F-250 pancadão. Aqui o hit é novo, ninguém fica parado. Quando toca a guitarrinha, elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Elas vão até embaixo, embaixo, desce, embaixo, desce, desce, desce. Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Elas vão até embaixo. Senhora, mas é a Felipe. Carreta, moça, flor. Paredão, play áudio. Diferente pra mexer com o seu corpo. As meninas ficam loucas. O som da nova era. Aumenta o som aí, solta o grave que ela libera. Libera, libera, libera, libera, libera, libera. Solta o grave que ela libera. É grave de paredão, que é pra bater o bumbum no chão. É grave de paredão, que é pra bater o bumbum no chão. É grave de paredão, que é pra bater o bumbum no chão. É grave de paredão, que é pra bater o bumbum no chão. Aqui o hit é novo, ninguém fica parado. Quando toca a guitarra, elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Elas vão até embaixo, desce, desce, desce, desce, desce. Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Embaixo. Elas vão até embaixo, embaixo, embaixo. Elas vão até embaixo. Paredão entrosado, paredão louco mal, paredão dos céus. Paredão da mídia, paredão das primas. Tô, troca, Márcia Felipe.